minha boa. Salvar a Cabo Sul, Bom Jesus. A culpa do que adianta tá solteiro e tão solitário, beijando bocas eu desejo meu amor de lado. Pra que se enganar, viver de aparência? Vamos sair, vamos sair. E no auge do prazer, senti que a consciência tá o quê? Tá a rosa. Parecendo, gente! Na contramão, vai comigo assim, ó. Na contramão e descendo sem freio. Ela partiu meu coração ao meio. Tá osso, secando um litro, abrindo outro. Já fiz um bar de residência. Agora eu afogo no álcool, é saudade, a carência. Tá osso, será que ela tá com outro? Só de pensar deu agonia. Fazendo aquele amor gostoso que a gente fazia. Tá osso. Arrocha minha guitarra, alô, Eric! Tá pesando uma tonelada, parece lindo. Vamos cantar comigo, gente, na contramão. Na contramão e descendo sem freio. Ela partiu meu coração ao meio. Tá osso, secando um litro, abrindo outro. Já fiz um bar de residência. Agora eu afogo no álcool, essa tal de carência. Tá osso, será que ela tá com outro? Só de pensar deu agonia. Fazendo aquele amor gostoso que a gente fazia. Tá osso. Só prazer. Ao vivo, gente!